O Mike aí com a roupa na escuta? Confirme o passo que encontra a de intenção na decolagem. 7, mais 30 segundos eu pago a autorização. 6312, pode prosseguir na descida? Desce até 2000 pés, 6312, ajuste no 021. 2000 com 1021, chaneiro 6312. Alfa Salvador, São José dos Campos, uma centena de voo, é o nível 100, autódromo 7, primeira curva direita, descida saída Coral. Fica autorizado pelo controle, voa direto posição Arubi, após DCT Victor Alfa Lima, após DCT Victor Book Hotel, conforme o plano. 5536, o transponder, o controle opera em 100.8, o Papatango Mike Golfa. Bate o da Bata, o problema? Os abordos para acionamento de taxa chama tua, 108.95 com voo, desculpa aí a demora. Charlie, tem 1 minuto por beleza? Frente até o portão 04. Aqui em frente até o portão 04. Charlie, Charlie, Terra, autorização para Sierra, Sierra Alfa, ok. Qual o nome da localidade, radial ideal de saída e a distância, por gentileza? Localidade? 18. Dá olhos d'água, hein? Eu te cobro, por gentileza. O Charlie, Charlie, Terra, convida o passe e a pista de intenção na decolagem? 5217, completa esquerda 220, limite ao lock agora no momento. Esquerda 220, limitado localizador, 5217. Bateu 5, decola 217. O Charlie Charlie Serra Salvador, para Serra Serra Alfa Oscar, fazendo a olhos d'água, 065 altitude, decola 217, escrito 1000 pés no corredor axé até o farol da barra ou liberação do controle Salvador. Aciona 5506 no transponder, o controle em 120.8, Papa Romeu, Charlie, Charlie, Charlie. Afirmativo, altitude é 065 após o farol da barra ou liberado pelo controle Charlie, Charlie, Terra. O pátio é o 5, tô bem? 03, chama agora a torre, 10845 para acionamento táxi, Charlie, Charlie, Terra, bom voo. Solo Salvador, 35437, vai ter uma ação ali, mano. 5437 da Trip Airlines, Lima, informação em curso, confere 380 para cá. Pronto para cópia. Timar, que é com o Delta agora 2, 118.95, bom pouso. O 35217, agora é direita, correção esquerda 185, limite permanece. Esquerda 185, 5217. Zero, primeira curva direita, terceira saída da El Lida. Após Lida, voa direto, posição Brig. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota ETZ Zulu 16. 5530. Transponder o controle, opere em 0.8.35.4.37. Negativo 380, atualizado no seu horizonte no posto de combustível. Cola principal do ingresso, primeira curva direita. Pesquisa da Euleta, flutuou direto Brite. Intercâmbio resolveu no meio. 530, transponder 208, controle Salvador 3.5.3. Hoje é 4.5. Cotejamento correto, bate o 3, reposição do pronto para acionamento e puxa o pé. 5 quando pronto, bate 3, leva 35.4.37. Trip 52 no 7 para o lock agora, à esquerda, proa 1 no 2, 5, reposto estabilizado. Esquerda 1 2, 5, repontará, 2 no 7. Sextra 3179 tem 181 no 4 horas da Terra Gomes. 179, táxi via Passe Índia no ponto de espera da 10 quando pronto, soma 2118 decimal 95. O altímetro 1021 no bom voo, bom sábado, 3179. 3179 via Passe Índia, ponto de espera 1895. Muito obrigado, até daqui a pouco. Livre? Estado, depois de zero. Trip 5217, localizador, visual com campo. Trip 5217, completa final, checa o trem, torre 11895 com pouso. Obrigado, chamará 1895. Salvador, bom dia, Oceaner 6312, pronto. 6312, reporte, onde está que foi aquilo, ok? Portar antes daquilo, 6312. Salvador, eu passo nas imagens azul, bom dia. Romeu Bravo. Por gentileza. O azul, perdão, não copiei a matrícula completa. 4299 Campinas. Firmativo 4299, informação em curso a Lima. Jeto de som, tá com que apaga a cópia. Pô, fechou, eu tenho a Lima. Copia Campinas. 4299 da Azul, então, autorizado Campinas, nível de voo autorizado 340, decola da 10, primeira curva à direita. repetir a saída da Euleda, após Euleda voa posição bridge, onde intercepta a rota o Pesulu no meio, após compondo o plano. 5542, no transponder o controle ao terreno 20.8, azul 4299, por gentileza aguarde para o processamento. Oxené 6312, ingressa primeira esquerda, taxiway quilo, pátio 3, taxi será via pátio 3, aponte para ingresso no pátio principal, 6312 da Oxené. 7 quilo, pátio 3, reporta antes de ingresso, pátio 1, 6312. O azul 4299 de Cotuja. O 4299 da Azul, autorizado cabinas 340, decola no zero, direita da El, Leda, Brite, Upper Zulu no meio, a rota do plano. 5542, controle 20.8. Estou aqui na posição 8 e informarei quando pronto para o pushback acionamento. 4299. Afirmativo, procedimento correto. Oxalé 612 no portão, pronto por no portão 02? 02 no portão, quase nós vamos ter, só leva para o ataque. 9131 pronto, cópia? Azul 91. Azul 9131, Salvador Recife, autorizado em nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva esquerda. Defira a saída, puxa transição, Caju. 5533, no transponde o controle, opera em 20.8, azul 9131. Correto, repassando o pronto para acionamento, fechou o check. Amarelo, obrigado. Oxalé 6312, ingressa a parte principal, posição é a 11, portão 11. Cliente, livre ingresso no pátio até o portão 11, 6312. Estando 3663, boa tarde, informação Cogino, bom dia. Informação em curso é a Lima, pronto cópio 340 para Guarulhos. Estando 3663, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, decolada 10, primeira curva à direita, pedida saída da El, Leida, após Leida, voa posição bridge, direto posição bridge, onde intercepta a rota Cezulu no meio, após conforme o plano. 5541, eu transpondo, eu controle, eu parei 120.8, da 3663. 340, Guarulhos autorizado, via plano de voo, princípio, eu pedi Luno 0, da El, Leta Bride, Bride, eu pedi Luno 6, 541, Nacional 208, eu controle, da 3663. Só confirmando, a primeira aerovia, eu pedi Luno 6, apesar do plano ter o pedido 1-0, essa saída ele deixa no ingresso a divisão entre aqui Recife e aqui Brasília, que é o início, a posição bridge é o início da Zulu 16. Essa é a lei da bridge, bridge a partir daí intercepta já a Zulu 16, tá? 663, já autorizado informação com controle de Salvador e centro de Recife. Correto, a posição. Fala, Tripe 52, Zona 7. 5, 2, 3, 7 da Tripe, primeira esquerda, pátio 3, quando lá tem sinalizador. Esquerda na Vila, pátio 3 da Tripe 5, 2, 9, 7. Paulo Salvador, Tripe 5, 4, 3, 7, 4, 3, pushback, tudo bem? 5, 4, 3, 7 da Tripe, por gentileza, guarde, coordena com a equipe da de solo. Temos a PR da companhia partindo para 3, assim que ele sinalizar o estacionamento, inicia no 03, 4, 5, 3, solo, Tripe 5, 4, 3, 7. Afirmativo, eu posso fazer a lenda da companhia, coordena 3537. Radar já estabelecido para São José dos Campos. Na prova de Coral, até o 100, até o 100, o Mike é qual? O Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, agora com centro Recife, frequência 1288, secundário 1260, bom voo. Petrolina, o nível de voo autorizado 105, decola da 17, primeira curva esquerda, restrito 1000 pés no corredor forte, até 10 milhas, ou liberação do controle de Salvador. 5524 no transponder, o controle opera em 120, versão 8, 90 e mais. Correto, em 90 mais confirma o B.O.B. 02 02 a bordo, 4-4, chama 2, 2-5, para acionamento, 3-4, com gol. Confirmando, o gol 923 chamou para cópia. Um minuto, cópia, informação do senhor Lima. Passareiro, posição remota, coordenação do pessoal, é a posição do próximo para o ataque. Uno 923, pronto, cópia. Pronto. Uno 923, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360. Pessoal da 1-0, primeira curva direita. Curtida saída da El Leda Bridge. Da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upezulu 1-6. Após contar o plano. 5537 no transponder, o controle em opera em 120, decima 8, gol no 923. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 1-0, primeira curva direita. Dael, Leda é a saída, após Leda voa a briga, apertou 1-6, o 37. Transponder 1-0, 8, o próximo saída, o gol no 93. Correto, posição do pronto, pressionamento curto, gol no 93. Para o táxi, pressionamento 1, com 1-3-2 a bordo, com 3-3. Salvador, bom dia, vou falar meu Jerry Kelly Serra. Táxi, primeira direita, Índia, é o ponto para dar 1-0. Vamos lá, pronto, chama a torre, 1-0-2-9-5, com o altímetro 1-0-2-1. Boa, cruz, 1-0-2-1. Bom, ali, Charles Serra, no corredor Axé, confirma a intenção de voo. Você vai direto de cima. A ideal é 3-0. 7, inicialmente mantendo o corredor Axé, devido a tráfego agora estabilizando o LS, é o 737, após ser autorizado. Ah, ok, obrigado. Salvador Departure, TAP 3179, 2300 up to 340, dial departure. Roger 3179, radar contact, climb to level 340, dial departure. 340, dial departure, TAP 3179. 9 a bordo, 2:55 autonomia, alternativa vitória. Afirmativo, trip, taxi em frente. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chama 208, meio altímetro 1-0-2-1, repito. Bom, meio 21, pede ponto de espera, 3-0, e a parte trip 5-4-7. 8-2-6. Obrigado. Afirmativo, Pascaredo, táxi inicialmente até através da posição meia dúzia, o altímetro 1021. Bravo, Cleiton, pronto, cópia. O Tchai Serra sobe o nível 065. 065, pode cruzar o LS. A proa seria 320? Ah, sim. Autorizado, 320 subindo ao 065, Tchai Tchai Serra. É, obrigado. Correto, 4-4 para acionamento táxi de chamador. Agora, bom voo. Ele segue embreia da trip controle 2 no ponto espera chama 2, 3895 com voo bom sábado. De 90 a intenção é treinamento no corredor forte. Pronto, cópia. Indy 90 alvo, voo local, Salvador, Salvador, 1000 pés altitude, decola da 17, primeira curva à esquerda. Corrido forte, afasta 20 milhas para treinamento. 0171 é o transponder, o controle opera no 20.8, Paparondeu, Índia, 90 alvo. Correto, pátio 402 a bordo, confirmando. Chama a torre agora, 3895 para acionamento, tá? Índia Novembro é alfa, até a próxima. Salvador, muito bom dia, Xené, 62 no ano. Matheus, seu Xené, 62 no ano, decolou no perfil da Alfa. 762 do Nuno, sobe o nível 360 no perfil da Dael, contato radar já estabelecido. Contato radar, haveria possibilidade de presente pro de Dael, pro 62 do Nuno? Já é Dael. Dael tá presente, 62 do Nuno. Pronto para cobre o nível 360 para Galeão. Voo 605, Salvador Galeão, autorizado no nível 360. Decola da pista 10, primeira curva direita. Assistida a saída da El Leda após Leda, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 10, após contorno plano. 5556 no transponder, o controle opera no 20, decimal 8, o voo no meio zero final. Afirmativo, cotidiano correto. Solo Campinas, azul 91319, puxa a chamada. Tive a sequência da torre? 83 ou 286? 1895. Boa. O azul que chegou para puxa foi o? 9131 no box 9. 09 o portão, começando de solo, é posto para o TAC 9131 da Azul Airlines. Chamarei o TAC mais, né? Salve Salvador, muito bom dia, LZ 5826, Bruna. 5826, bom dia, taxia Alfa, Juliette 02 ao portão, 5826 da UBS. Vai Juliette 02, boa. Salve Salvador, bom dia, Sané 6225, com a Lima, autorização Brasília. 6225, Brasília, Lima confere informação em curso, qualquer tem que se encontra no portão 01, mais 3 segundinhos eu pago cobra. Chegando o grande graça, meu Deus. Victor Mike, Tete Cairu, Mil Pés, Lima, informação em curso, número 2 para cópia, é 1.800 cópia. O Oceaner 6225, pronto para cópia? Pronto, tranquilo. Oceaner 6225, Salvador, Brasília, autorizado nível 320, decolada pista 10, primeira curva esquerda, terceira saída como transição mixta. Após mista, voa direto fluído, posição fluído, onde intercepta a rota Upper Whip 10 até Formosa, após conforme plano. 5554 é o transponder e o controle 120.8, Oceanera 6225. Só corrigindo a saída, é Momo transição mista passando pela posição cógnita. Momo mista passando pela posição cógnita, né? Correto, 0 no portão, é postado pronto. Postado na 2. Victor Mike Cadet pronto pra cópia. Victor Mike Cadet Salvador Tairu, Rio Pérez, decolado no 7, primeira direita, correu a Xé. 0161 no transponder, o controle em 120.8. Cadet. Negativo, hoje está operando com a 118.9503 a bordo, parte da guia da Dale, ao contrário, chama agora a torre, 118.95 para a tramitar, Victor, mais um, é daqui. Operação Natal, pronto para o carro. 9230.5, portão, por gentileza, guarda. Guarda. 9131, só falta aí Natal, por gentileza, o POB e autonomia, o Cogino Autonomia. Bom, meu amigo, 54 abólico, 3h45 Natal. 3h45 Natal, 054, confirmando, não é isso? Afirmo. 9131, táxi a Pato, 1, Índia, até o ponto para dar 10. Quando lá, pronto, chama a torre, 108.95 e o altímetro 1021. 321, Pato 1, Índia, quando espera da 10-102-95, grato, bom trabalho. Bom trabalho. Bom. O Bruno 923 é o solo voltando? É, o 923. Coordena 5 de solo, temos a Embraer da Azul que está tirando em direção ao ponto fora. O zumbismo libera a cala, está livre o pushback no 05 em coordenação 5 de solo, o voo no 93. Pode passar de Azul, está livre em coordenação o voo no 93. 3663, portão 03, aguarda. O 4299 no 8, puxa acionamento. Tato radar, agora afastar de Salvador a 60 milhas, pro de mar e chega da mar e reporte a descida. Controle de Salvador, passaria 2223. 2223, contato radar decolar, sobre o 260, seira Arbor. Seção 260, perfil Arbor. Né 6211, agora o centro Recife, frequência 1251, secundária 13325, bom voo. 251-3325, acho né 6211, boa. Temos um colega da Gol no 05, que já foi autorizado constitucionalmente. E o mesmo vai para o mesmo destino com o superior, que não vai acabar atrasando muito o colega, ok? Melhor organização aí do tráfego seria ele sair primeiro. Então, a pede mais de 7 minutos para pushback da 63. Confere, 804 é o portão, tá 3304, copia o 380 Brasília. Boa. Escola da 10, piscina uso, primeira curva direita, terceira saída Arbor, após voa Elefa, posição Elefa, intercepta a rota Upezulu 17. Aciona 5557 no transponder, o controle em 120.8. Correto, 04 no portão, é a posição do pronto para acionamento, puxa, 3304.